no céu, santificado seja o vosso nome, que o Senhor seja a salvação do réu, alimento pro meu povo que morre de fome, seja o socorro nos momentos de agonia, que nunca falte o pão de cada dia, que o coração doente seja curado, que ache um emprego o desempregado, que o irmão perdido seja encontrado, que o esquecido seja resgatado, conforte o peito do pai despedaçado, ao ver o seu filho pela droga escravizado, consola a mãe que chora, outro filho em terra, que o crime já levou no meio dessa guerra, traga paz pra quebra, traga paz pra terra, perdoai teu filho que aqui tanto erra, sou mais um errante de alma impura, com a mente doente procurando a cura, me afaste dos vícios e da sepultura, da noite em Gomorra, drogas e loucura, seja meu escudo, minha armadura, minha fortaleza, minha estrutura, não me deixes cair em tentação, mergulhar no lixo, luxo, ostentação, guia os meus passos nessa longa estrada, que eu não me desvie pra uma vida errada, cordãozão de ouro, nave importada, sem a sua bênção, não vale de nada, só decepção, coleção de trauma, é ganhar o mundo e perder a alma. Momento em que nos defrontamos com desamparo, o caminho que encontramos é Deus. Ilumina a mente do adolescente, que só viu agora, sem pensar na frente. Não respeita os pais, não escuta ninguém. Esquece que um dia vai ser pai também. Celular, corrente, rede social, sem se preocupar com o espiritual. A mídia oferece o mal na bandeja, destrói a família, ataca a igreja, diminua o nosso sofrimento. Venha restaurar mais um casamento, que o vosso reino venha até nós. Levanta o guerreiro, cansado e sem voz, tu és a justiça que aqui não existe. Traga alegria pra essa selva triste, lave meus pecados, sangue do cordeiro, incondicional, amor verdadeiro, tua misericórdia, nossa salvação. Elimine o medo, traga compaixão, preciso de fé, joelhos no chão, por favor escute minha oração, me permita praticar mais o bem, abençoe as famílias, amém. E a minha também, Jesus Cristo.